Brasília, 1273, Alter 9530. Web 6700, poderia voar, Flash? É 700, mantém a saída. Marejada, agradece, bom dia. Bom dia. Brasília, 2425, Lanterna 2424. Controle Salvador, bom dia, Papatá, como é que vai pro próximo novembro? Vai pro próximo novembro, mantenha. Corrigindo. Mantenha o 070, rua de pitch para ingresso na chegada, mais pro próximo novembro. 0-0. Estou prosseguindo a prova do VR, nossa intenção é mais próximo cancelar para o posto da 17. Autorizado, Mike Fox, mandando a prova do VR, desça para o 040 e reporte para a modificação. Descendo 040, Bruno VR, Mike Fox, não, velho, obrigado. foto está vendo, atingiu 40, está totalmente visual para modificação de regras visuais, possível na prova da rotatória. Alfa Caverna modificado aos 3-4, possível para 1.500 pés na prova da rotatória. 1.500 prova da rotatória, Mike Fox Caverna. Salvador, bom dia, Rio 9641, está livrando 220 e descida para 150 no perfil da Cario com a informação eco. É 9641, desça o 050 na chegada Cario, ajuste no 014. 050 na Cario, 10014 ajuste, 9641. Mike Fox November, rotatória para visual com a onda 7. Mike Fox November, complete aproximação, torre 18, decimal 6. Ponto 6, obrigado. E, bom dia, o Papa Tago, Mike Fox, Trot November. Bom dia, Mike Fox, Trot November, informe condições de trem. Está na visual com a onda 7. E o trem de pouso? Ainda não, tá em cima ainda. Informe, trem baixo e travado. O vento é 240 graus, 62 de nós, o ajuste é 1014. Mike Foxtrot, Novembro. Pega a porta aí, baixado e travado, Novembro.